lá no nosso estado chama 020, deixa para o estudo de tráfego de Feira de Santana, a gente chama 09. 009, com a gente, para o tráfego de Feira de Santana. A gente chama 019. Se você conseguir estar presente, a coluna máquina, o tráfego do setor para o canal. Sim, na parte do 1630 do U. Somente. Uma, dois, três, três, chame centro Recife, uma, dois, oito, decimal oito, ao término, uma, dois, meia, decimal zero. Dois, dois, dois, dois, dois, dois, zero, volta a zero. Alfa-Romeo, boa noite, 783, se aproxima de volta para a próxima. Alfa-Romeo, 783, autorizado a ganhar, decolar, destino 0, vento no 1, 0 graus, 0 9 graus. Autorizado a ganhar, decolar, 027, 83, a Gente, a aeronave homologada e tripulação habilitada de instrumento. Gente, Serra Brava, Serra, plano modificado de 1027. Deixa para 3 metais sem condições já na prova de Duna. Gente, Serra Brava, Serra, vem na proa 070 com condições. Proa 070, Serra Brava, Serra. Afirma. Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo, 180, seja inscrição, após 2 mil saídas, projeto direto lança. Até 2 mil direto levo, Azul 2783, sem inscrição, subindo 180. É 4753, bom dia, autorizado via chegada a Blanc, nível de voo 050. Gente, somente mantém a chegada com 4753. 2783, autorizado direto no estado da Conquista. Direto Conquista, 2783, obrigado. Passarelo 2223, bom dia, contato Rabat, você é restrição para o nível de voo 180, após o mesmo sendo autorizado direto elétrico. Sim, esse é o teste de 80 após 2000, autorizado direto elétrico, 2223, passarelo. Decolado às 3:30, controle 120, última 8. Vamos Márcio, bom dia, contato radar, se deparar no nível de voo 360, após 2000 metros, autorizado direto Lima. Bom dia, 360, já vou passando 2200 direto Lima, com 1759. Rádio 491, bom dia, autorizado chegada Bell, se deixa para o nível 060. Oi, Salvador Azul 234, ponte espera do Alves da Zona. Rádio 4234, autorizado NR, decola pista no 0, vento no 20 graus, 089. Decola no 0 Azul 4234. 4234, estamos centro Recife, 126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. Centro Recife, 225, até 2545, bom dia, de 4234. Bom dia. Azul 49381, desça para 2, meu país utilizado na MSFC, reporte estabilizado. Azul 49381. Passarei de 2223, sendo centro Recife, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. 228260, passarei a 2223. Atendo Romeu Victor Hotel, deixa para 2500 Paris e ajuste chama 020. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4, lado em turno, batizado, né, aliás, baixo atrapado. Azul 4, lado em turno, continua a aproximação, vai de pista livre, ajuste no 0, 2, 0. Pete, Azul 4, lado em turno. Informa que o modo Charlie é novamente atendido. Miami 900, 9100. Sapatão do Romão do Carapéu, do Separama, 1006, eu posso visar algum campo. Sim, agora para cabeceira no zero para revisão. Pode ser na cabeceira no zero? Não, eu estava confirmando que foi da nave decolou com pássaros sobre a pista, pássaros vivos ainda. Ele está prosseguindo, tem duas viaturas ingressando agora na pista. Prosseguindo para a revisão. Capitão do Romeu de Coração do Delta Campo? Afirmativo. Sim, chame torre, 118 do sinal 95. É. Instalador, bom dia, Capitão do Coração. Capitão do Romeu de Coração, bom dia, ponto do sinal 97. Quarto Hotel, bom dia, reporta curto final, pista no 7. Reportará. Vai chegar no meio do hotel. Hotel, três apoios, estão em 7.1, 2 0 graus, 1 0 abaixo. Repos. Área 2339, 3 LNA, manter, está 1-0 do seu hotel. Eu sou 39, 3 LNA, manter, a 3 do hotel. Comeu Vita Tel. Follow, considerando a 08 no corte de frequência. Pastor 39, autorizado a decolar. Pista no 0, 1 no 0 graus e no 0 nós. Pastor 39, autorizado a decolar. 29, decolagem 09, controle instalador 2098. Controle instalador 208, muito grato pelo serviço, bom dia. Muito bom dia, passou 39. Passou 39, bom dia, sendo código 5250. Vocês vão para o nível de voo 090, saída Conde. 5250, anunciando o pastor 39, subindo para o 090, saída Conde. Salvador, bom dia, será 9970, quanto pode ser da mulher? Será 9970, bom dia, autorizado Lema, de Pistino 0. Estimado 3 minutos de decolagem, será 9 que o processo de decolagem, a falta mais baixa, saída do Conflito Médico. Estimado, vai se fazer. Eu partilho, vou acionar a Comprotec. Posso ter 39. Confira, por favor. Posso ter 39. Chamo o transponte, chamo o controle da 0098. Verificado o transponder, estava na controle 120.8 graus. Tal 970, foi colocando 5, controle de voador 120.8. Controle da Terril, Vitor até o Delta, por favor. Controle, grau 990. Grau 990, contato radar, se levar o nível de voo 360 e saída móvel. 360 na mão, grau 970. Poderia voar uma prova mais à frente? Qual o voo, hein? Autorizado o código da presença, grau 970. Código 0970. Vai de 05 controle. Bom dia, mantém rendimento de visual, reajuste na 020, já tem um helicóptero na região do Guatemi, mantém o cliente da região errado com 44. Quilo autorizado é colapso no 7.100 graus 08. Já tem um lima até o fly do Maldia. Vamos lá, João, arrivo, está passando. Lá, João, está passando o limão, tem fly e top position. Ângulo motor hotel, 104 level 0, 6-0. Nossa, aquilo decolado, 2-1-8, controle de rodão, 2-0, 2-1-8. Papai Lima, Papatilo, bom dia, contato radar, se der para o nível de voo 350, da presença inicialmente no Iama. Papai Lima, Papatilo, com seu controle? Papatilo, direto inicial, Iama. Chama-me a 3, chama 2, deixa para 2.003, aí chama 020, autorizado sinal ILS, oxígeno, parte estabilizado. 2020, autorizado ILS, reforço estabilizado,